chegamos ao sexto episódio da segunda temporada de Voltron Destino Tal'dir, The Ark of Tal'dir. Um povo aparece tentando fugir de uma invasão Gauran por meio de uma arca. Não é igual a Arca da Aliança, é tipo a Arca de Noé, tá? É que o problema da língua portuguesa é que as palavras são iguais. Os paladinos e a Lura discutem de quem é a culpa, sobre como que o Zarkon está conseguindo rastreá-los. Pid faz um localizador de Gauran. É, a menina pode, né? Ela é foda. É, a Pid é foda pra caralho, mas aí o que que acontece? O Kif, por conta daquela espadinha Gauran que ele tem, ele continua achando que é o alvo do rastreio, ou seja, né? Síndrome de... aquela coisa de mania de perseguição absurda que eles têm agora, síndrome, né? De cachorro perdido, né? Fazer o quê? Ele sonha sendo um membro dos Gaurans. O Kif e a princesa decidem sair do castelo pra descobrir como é que o rastreio é feito. Puta que pariu, só... Mas o povo só pensa merda. É uma ideia idiota atrás da outra, mas puta que... Quando eu vi esse episódio, vi os dois saindo, a música começou a tocar no mundo. Vai dar merda, vai dar merda. Isso, ajuda o editor. Lá vou eu ter que botar essa música agora. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. O castelo chega ao planeta do começo do episódio, que está em ruínas. Os Tal'gerianos pedem ajuda aos paladinos. Eles contam que a arca precisa ser consertada, pois foi saqueada pelos Gauros. Os Gauros foram tão filha da puta que até as turbinas da porra da arca eles roubaram. É um bando de filhos da puta mesmo, né? É. Nesse meio tempo, a Lura e o Kif conversam sobre os Gaurans. E aí, a família tá boa? Você é meio Gauran, né? Né? Que merda, né? Puta que pariu, eu tava descobrindo agora, então a culpa não é minha. É, né? Eu também tô achando que não é não. Fazer o quê? E aí, o Zarkon acha o Voltron de novo através do Berekanta Cabanda e ordena ao comandante Morvok que vai atrás dele. Ou seja, eu sou o chefe, eu mando. Vai pegar. Vai pegar. Vai, Lulu! Pega, neném! Bem isso. O Hank e o Shiro conseguem consertar a arca, enquanto que a Pid e o Lance costuram o planeta que tá despedaçando. Sabe como é que a Pid tem agora esse poder de fazer cipó mágico, né? Então ela usa a porra do cipó mágico dela pra fazer linha de costura. É. Enquanto tá costurando o planeta. Pensa que a testa do planeta estourou. E a Pid vai lá com um fio de ponto e o Lance coloca um band-aid de gelo em cima, né? Puta, que merda de comparação. Mas é, né? É basicamente isso aí mesmo. Mas o que que acontece? Quando eles tentam decolar com a arca, os Gaurons aparecem, atacam e a arca cai de novo. Poft. Aí o Coran liga pra Lura e pro Kif, dizendo: ó, ô bando de burro, vocês não são a porra do rastreador, não. Tanto que os Gauras estão aqui fudendo a gente. Então, dá pra voltar com essa merda desse leão pra cá, pra porra do planeta? Obrigado, por favor, tá? Lembrando que eles estão com uma navinha bem peba e eles estão, tipo, tamo indo. É como se, tipo, eu, tipo, o Nerdmaster me chamasse pra ir na casa dele e eu fosse de patinete. De patinete motorizado. Não, que mané patinete motorizado. Eu fosse, tipo, no empuxo da minha perna mesmo. Pá, pá, pá, pá. Imagina pegar a Dutra de patinete, cara. Muito bem. Aí o que que acontece? Os leões negro, azul e verde estão atacando a nave do tal do Morvok. Enquanto isso, o Kate e a Lura começam a voltar. O Hank e o leão amarelo seguram a arca porque ela tá caindo, porque... apesar da costura, o planeta continua se despedaçando, né? É. Aí o que que acontece? Mais um paladino consegue uma conexão mais profunda com o seu leão e o Hank consegue fazer com que o leão dele se transforme em uma espécie de betoneiro ou coisa do gênero, porque ele consegue garras mais afiadas que consegue se prender no chão do planeta e impedir que a nave caia na lava. Ouvinte, que se você não ouviu ainda o Voltron, Primeiro, toma vergonha na porra da cara, é o primeiro conselho que eu dou, né? O segundo, pensa o seguinte, a pata do leão já é normalzinha assim, fechadinha, né? Pensa que a pata do leão virou uma pá de escavadeira. Saca, pá de escavadeira? Bem isso. Então, essa é a referência que eu queria passar. É, que ele falou betoneira, a pessoa tá pensando que ele vai misturar concreto. Não, não é aquela não, porra daquele caminhão de misturar concreto, não. É aquelas escavadeira mesmo, aquela concha aí. De escavadeira, de abrir buraco no chão. Então, cada pata do leão amarelo virou isso. E com essas, com patas escavadeiras, ele consegue agarrar melhor no chão e ter mais tração. E sem contar que ele ganha uma turbina nas costas pra poder ajudar a levar a nave pra dentro, né? Porque a especialidade do leão amarelo é tração, né? Ele é o tanque, né, da galera. É, né? O suporte, né? Aí o que acontece? O leão vermelho volta com o Kif, porque sim, depois que deu merda lá com a navinha, porque ele estourou os propulsores da navinha, ele teve que chamar o leão na telepatia. Então ele chamou o leão vermelho foi lá, pegou eles, trouxe de volta, né? E consegue, com um daqueles raios especiais do leão vermelho, ele consegue destruir o canhão da nave do Morvok. Junto, os cinco leões formam o Voltron, tá? Porque tinha que ter de novo, né? Lembra que eu falei? Basicamente uma vez por episódio e às vezes duas. Né? E eles conseguem salvar a Arca, né? O Morvok comanda um ataque kamikaze enquanto foge de mansinho porque é um fela de uma puta. Né? O Voltron consegue formar a espada gigante dele e corta no meio a nave do Morvok. Se fosse na companhia dos melhores do mundo, ele já... Vem! Partiu no meio! Ai, ai. De volta ao castelo, os paladinos descobrem que Zarkon tá rastreando eles através da ligação que ele tinha com o Leão Negro, por ele já ter sido o paladino do Leão Negro. Né, aí a gente começa a descobrir quem eram os paladinos originais do Voltron. Porra. E com isso termina o episódio 6. Mantenha-se conectado ao Nerd Maratonista e até o próximo episódio.